Eis que vem a palavra do Senhor, Filho do homem, ouça a voz do Criador. A Síria, um cedro altaneiro, ramos formosos, sombra e abrigo. Águas o fizeram crescer, e a sua raiz nas muitas águas elevou-se em grandeza. Mas o orgulho trouxe a queda. Quem é semelhante à tua grandeza? Ó Senhor, Rei dos Reis, teu poder é eterno. Em ti está a nossa paz. Na sombra dos teus ramos encontramos o nosso lar. Tu és nosso abrigo, em ti vamos descansar. As aves do céu sob a tua proteção encontram vida, em ti a salvação. Mas o coração exaltado desceu, e o cedro assim foi derrubado, na terra mais baixa se entregou. Com os que ao abismo descerão, e as nações tremerão ao ver a queda da soberania. Quem é semelhante à tua grandeza? Ó Senhor, Rei dos Reis, teu poder é eterno. Em ti está a nossa paz. Na sombra dos teus ramos encontramos o nosso lar. Tu és nosso abrigo, em ti vamos descansar. Ó Senhor, tua glória é sem igual. Elevas da terra ao céu, em ti nosso coração se alegra. Tua grandeza é o nosso véu. Quem é semelhante à tua grandeza? Ó Senhor, Rei dos Reis, teu poder é eterno. Em ti está a nossa paz. Na sombra dos teus nosso abrigo, em ti vamos descansar. Português em worship, por seguidor.